DJ Kaique, MC Louco, a MP, o PU, tá todo mundo junto. Sempre, isso aqui não é nada do que você pensa, irmão. Matrix! Aqui plantamos dor, sem notar, sem pensar. Que por trás do desamor, do terror vai rolar. A equação perfeita, tu planta, tu colhe. Ponto no score, padrão, hardcore. Falta espaço pra conto de fato, o fato tá aqui. Problemas, intrigas que te impedem de rir. Não se pode explicar, você tenta mudar. Mas a mente te convence, você volta a falhar, tá? Muito mais além do que parece. Essa droga te entorpece, tu esquece a importância da prece. Opção pelo caminho errado, existe um outro lado. Você precisa estar ferramentado, como Paulo disse, eu falo. Repito pra mudança, siga com perseverança contra a lança do diabo. Cilada complicada, mas esquece o ser humano. Não estamos lutando contra manos ou fulanos. Ampliamos essa esfera pro velho parecer novo. Pra informação do povo é que eu me movo. De novo eu provo o fogo da palavra, a mesma que me lava. Levada tem sido usada, armadilha foi revelada. É ponto pro evangelho, Cristo um, pecado zero. Evangelista, liricista, não complica, fala sério. Quem se fortifica na palavra é preparado pra vencer o principado desse mundo de pecado. Matrix, parecem dois planetas. Muitos não sabem nada, mas existe muita treta. O campo é espiritual, nível sobrenatural. Além do mundial, nossa base já tá feita. Matrix, parecem dois planetas. Muitos não sabem nada, mas existe muita treta. O campo é espiritual, nível sobrenatural. Além do mundial, nossa base já tá feita. Time de anjos luta contra aqueles que se rebelaram, contra tudo que plantaram, por tudo que falaram, em detrimento da fé verdadeira. Não cabe brincadeira, autoridade pra pisar nessa cidade inteira. Nada de fronteira ou passaporte, esquece, a guerra acontece. O campo de luta gera estresse, o problema cresce. Enquanto não deres o melhor, o inimigo não tem dó. O perigo vem do pó, quero ser um pró, divulgando a causa do evangelho. Lucas 10 me dá critério pra provar que eu falo sério. Lunático pro crédulo em conceitos humanistas. Eu sou louco, louco pela causa evangelista, que ministra a redenção, prepara o campo de visão. Lá no Éden foi dada marcha para a divisão. Apocalipse arremata, você sabe o resultado. Essa vitória já tem data, já foi determinado. As tentativas se levantam no processo paralelo. Flechada no castelo, inimigo quer duelo. Eu te convido pra renovar a fé pro contingente, um elo pra essa corrente. Apelo porque sou crente, a treva se rende. Se você olha pro pai, se só medita no pai, abdique, fica no pai, no pai. Honrado pelo Espírito Santo, visto me com manto, abençoado quando canto. Matrix, parecem dois planetas. Muitos não...